Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai, vai e não peques mais. Vai, vai, vai e não peques mais. Consagra tua vida, as mãos. Deixar